Antônio. Azul 4040 após o parqueamento da aeronave das duas da TAM, no 4 autorizado. Puxe acionamento, reporta táxi. Paulo Salvador, Matias Gona, 642, informação Índia. Para isso. Já confere para o Scorpio, Gona 642? Para o papel. Autorizado Recife, nível 390, prossegue na Perwisky 58. Decola dando zero, curva esquerda após, perfil da Pulca, transição Aracaju. Acionando o transponder 5125, controle Salvador 120, décimo 80. Para Recife, 390, Operate 58. Decola da 10, curva esquerda, saída pouca, transição Aracaju. O transponder 52, controle 208. Vai com a última pronto, portão 10, que espera que é funcionamento. Vamos na 642. Vamos na 642. aos 21 no controle 1208, boa viagem. 208, grato. Bom dia, 3890, decola, cruza 1300 na Pucaracaju. 3890, contato radar na decolagem, cruzando mesa 330 na saída Puca, transição Caju. Puca, Traju, possibilidade de voar Caju da presente? Agora. Fala o seguinte. Salvador, bom dia. O trip 5514 tem transformação Índia para autorização Aracaju, nível 150. Guarda a coordenação para o 150, trip 5514. 5514, guardando. Salvador, azul 4201 para posicionamento, posição 01. Aguarda, azul 4201. Aguarda, azul ultimato. Após o início do táxi do Embraer da companhia. Tá bom, muito obrigado. Salvador, Azul 4040, para o táxi, 122 a bordo, 30 autonomia, alterno galhão. Sente, 30 táxi até ponto de espera da piscina 0, direita via Índia, no ponto de espera torre, 18 piscina 95, ajuste na 0, no 2, bom voo. Sente, 012, no ponto de espera, para o ponto de espera, 95, Azul 4040. Autorizado com o meu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado, 3890. Da companhia Retaguarda, em coordenação com o pessoal, repassa a taxa. Ok, após a passagem, portanto, da companhia está autorizado, tá com coordenação com o sol. 55514, pronto, cópia. Pronto, 5514. Autorizado Aracaju, nível 150, Golf 677. Da cola da Mazero, curva esquerda após prefira pública, transição Caju. Acenando transponder 5133. Controle Salvador Pera em 120.80. 3.5.4, autorizado era Caju, 150, na Golf 677. De volta da Mazero, curva esquerda após na saída pública, transição Caju. 5133 o transponder, 120.80, o controle de saída. Taco Retima pronto, parte 3, pushback acionamento, trip 5594. Azul 4040, ponto confortável 10. 4040, Linhares decolar, 130 graus, 59, miliduto. Gente, ele decola, 124040. Nós vamos chamar agora o centro Recife, 126.85, alterno 125.45. Copiado, Recife 2685, alternando 2545. Obrigado, bom dia. Aparenta aos 29 e 1208, boa viagem. 208, sim, bom dia. Controle Salvador, azul 4040, bom dia. Azul 4040, bom dia, contato radar na decolagem. Sul para o nível 340 na saída da El, após Leda direto Bridge. Confirmando após Leda Bridge? Após Leda direto Bridge. 4040, possibilidade de estar presente com a Leda? Exato. Autorizado Leda da presente 4040. 201 com 4 horas e 35 minutos de autonomia da Ana Ribeirão Preto com 128 a bola para o táxi. Centro zero táxi da ponte de ferro da piscina 0, direita via Índia no ponte de ferro Torre. No noite décima 95, ajuste no 0, no 2, bom voo. Autorizado táxi da ponte de ferro com a placa 1895-401, Crato. Autorizado no ideal, descer para o 050. Entendi, confere, guarda cópia, 3517 da TAM. Aguarde, 3517. Saída prevista, por favor. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Brasília, 360. No peso 197, decolando a 0, curva direita após peixe da árvore. Após Elefa, acionando 3.5131 5131 e controle de Salvadorinha no 20, decimal 80. Autorizado nível de voo 360 para Brasília, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, transponder 5131, controle 1208, 35107. 3597, primeira aerovia, peso 17, está corretíssima, pronto, pushback, acionamento portão 2. Primeira aerovia, peso 17, chama para apoio de tratamento, 3597. Paulo, bom dia, gol no 607, para autorização, centro da Índia. Índia, confere, guarda cópia, gol 1607, prepare da EL. Guarda, 607. Boa noite, 04, 2008, putback, já está na lente. Aguarda, gol 1804. Mantendo a posição, 1804. Janela 62 do Nuno, POAB é de 139, altura de 4 horas e 30, alterna Guarulhos. Janela 62, Nuno, autorizado táxi, até o ponto de ferro da pista no 0, via pátio, em Alfa, no ponto de ferro Torre. No noite desse 95, ajuste no 0, no 4, 1 ou 2, bom voo. Legal, livre táxi, pátio, em Alfa, continuação na Torre, no 895. Dois zero um, nós três quatro, controle 1208, boa viagem. 1208, 4201, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Azul 4201. Azul 4201. Bom dia, contato radar na decolagem. Sul para nível 340 na saída da EL. Após Leda, direto Brit. 340 da EL, Leda Brit. Obrigado. Agora está livre, após a tarde. Não espero que o nome é 07, cópia. Todo cópia. Mais 0730 Guarulhos, nível 360. A cola da no zero, curva direita após perfil da DAEL, Leda após o abride. Intercepto peso 1 no meio, Bravo até Azul e após conforme a rota do plano. Bate na no transponder 5127, controle Salvador Pera em 120, decimal 80. Ciência autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10 com curva à direita, saída da El Lida. Bridge da Pesulu 16 após conforme. O transponder 5127, controle 120, decimal 8, ou no 607. Na 607, Cláudio, pronto, botão 5, puxa para questionamento. Câmara 607. Fala, Salvador. Bom dia, por 1719. Quem está em formação? Sim, de autorização, Brasília. 5, faça o check rádio, formação 5, índio, confere agora. É, firma, é. Agora fica melhor, fica em direção, está pronto para a cópia. Sente, agora a cópia. Aguardando, não tem. Alô, Salvador, muito bom dia. O 1897, quem é sua informação, Índia, cópia da autorização 360, para confins. 1897, que chamou Solo. Solo, Salvador, 1897, para cópia 360, confins. Sente, é o número 2 agora, cópia, gol 1897. Alô, gente, que ideia, que bom dia. Bom dia. Não escuta. Alô, gente, que ideia, que solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal número 8. Gente, já é para ingressar no pátio principal Alfa e em Quebec. Gente, obrigado. Salvador, agora meio 42, pushback está na meta, não desce. Salvador, no meio 42, pushback está na meta, não desce. Incluindo a sua equipe só depois do ataque, com o nome 642. O nome 642, atualizado, pushback está na meta. Sente, autorizado táxi até a ponte espera da piscina 0, via pátio, Indy Alpha, na ponte espera torre 118, decimal 9, 5, existe na 0, na 2, bom voo. Gol no 804. Táxi, pátio, Indy Alpha, ponte espera na 0, gol no 8905, na 0, 2, gol no 804. Aos 39 e 1208, boa viagem. 1208, bom dia. 60 Upper Zulu 17, decola da 10, curva direita após perfil da Arbor, após Elefa, acenando no transponder 5134, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado então, 360 Brasília, perfil Zulu 17, pista 10 com a primeira curva à direita, saída. tira a arma, transmissão Enefa 5134, transponder 1208 ao controle, gol 1715. 1795, retina pronto, pushback acionamento portão 9. Só para o acionamento, 1795. 223. Passarei 2223, respondi essa minha identificação, desça para o nível 050 na chegada bom, ajuste altímetro no 012. Noite 04, alinhar e decolar, o vento 200 graus, 3 nós. Alinhar e decolar, está 1 a 0, boa noite 04. Solo Salvador, Gona 642 para o táxi POB 130, autonomia 3 horas e 15, alterna Natal. Gona 6430, táxi até a ponte para da piscina 0, via pátio, em Alfa, no ponte para a torre, 18 decimal 95, a piscina 0, na 2, bom voo. Voo 1645, precisado com a espera da 10, pátio, em Alfa. Torre 1895, controle e o altímetro 9013. Ao PF Quebec solicitando autorização para ingressar no pátio principal até o Finger 8. Ao PF Quebec, mantenha a posição e aguarda. Gente, obrigado. Tá no zero, 804. Azul 41201, chama agora o centro Recife, 133.95, alterna 126.0. 395 ou 260? Sim. Obrigado, um bom dia, bom trabalho. Trip 5362, autorizado a final do procedimento LSSP, chama 0. Desça para 2.000 pés, altímetro no 012, reposto estabilizado. 2.000, autorizado ILS. Contaria estabilizado, no treinamento. Poderia voadora? Autorizado, reposto estabilizado. Contaria. 804 aos 43, controle 1208. Boa viagem. Alfa Yankee, Quebec, autorizado para seguir até o portão 8, informe no término. Ciente, obrigado. Agilize na medida do possível, Alfa Yankee, Quebec. Ciente. Bom, 1897, cópia. Bom, 804. Com fins, nível 360, decola da 1-0, curva direita após, perfil da Euleda após voa bridge, recepta peso 1-6 e após conforme a rota do plano. Aciona no transponder 5137, controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizado com posse, com 5360, decolando da 10, curva direita, da Euleda Bridge, pêndulo 16, via rota do plano, 5137, transponder 1220, controle de saída, voo 1897 na posição 6. Tá correto, chama pronto, espera questionamento, voo 1897. Salvador da 3597 no 2 para puxa, acionamento. 5-1-7, totalmente pronto, no 2. Pronto, no 2. Coordenação capitão, reporta táxi, 3-5-1-7. Autorizado sobre externamento, coordenação capitão, reporta para o táxi, 3-5-1-7. Dolego 1-8-0-4. Zona 804, contato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída da EL, após Leda, direto 3. Da EL, após Leda aí? Após Leda, Bridge. Bridge, tá. Tripe 5594 com 35 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Recife para o táxi. 7-3-0 táxi até a saída do porte 3, aguarde para ingresso, porte principal. Gente, autorizado o táxi até a entrada do porte principal, aguardando autorização para entrar no mesmo. Voo 642, decola. Voo 642, contato radar na decolagem, sul para o nível 390 na saída Fuca, transição Caju. Fuca, Caju, subida 390 ao nível autorizado, voo 642. Puxando a 62111, chama agora o centro Recife, 133.95, alterna 126.0. 136.95.260, obrigado. Estabilizado, trip 5362. Trip 5362, completa final do procedimento LFX2, chama agora a turma 118, decimal 95. 118.95, obrigado. 5362, bom dia, baixou e travou? Baixou, travado. Pouso autorizado, variável com 59. Autorizado, 5362. Letra, Brito. Obrigado. POB 166, autonomia 3 horas e 50, perna Ribeirão Preto. Gente, autorizado, táxi, até a ponte feira da piscina 0, via Índia e Alfa, na ponte feira da torre, no 83595, ajuste no 0, 12, vamos voo. Então, 3597. Autorizado, táxi, via Índia e Alfa, ponte feira 10, chama 2895, 3597. Trip 5594, prossiga até o ponto de fora da piscina 0, como número 2, quando lá a torre, o 98.95, ajuste na 0, na 2, bom voo. Trip 5594, copiou as instruções do solo? Negativo, poderia confirmar? Afirmo, prossiga o táxi até o ponto de espera, quando lá a torre, o 98.95, ajuste na 0, 1, 2, como número 2, bom voo. Ambiente, o trip 5594, autorizado a ingressar a parte principal, ponte de espera da 90, 2295. Muito obrigado. Poderia confirmar o vento novamente com o 5362? Variável com 5 Torre Salvador, bom dia, o trip 5514 como número 2, está pronto no ponto 0 da 1-0. 5514, ciente, mantém o ponto 6. Mantendo. Torre Hilton 3597, pronto, ponto 0 da 1-0. 3597, após o trip na curtíssima linha de mantém. Após o trip na curta, a linha mantém pistão na 03517. Somos Salvador, bom dia, dando 3153. A informação Índia, autorização para o Galeão. Ciente 3153, agora a coordenação encontra Galeão. É, está escuta para qual a festa, 3153. Seu pantaneiro 2223, autoriza para o Duna? Autorizado. Ok, muito obrigado, Duna então. Gol no 804, cima agora o centro Recife, 133 decimal 95, alterna 126 decimal 0. 133 95 260, gol no 804. 3153 autorizado, Galeão 380, via Pesolo 10, após conforme rota. Decolada 10, curva direita, saída da Euleda após o direto bridge. Controle 1208, transponder 5146. 1268, obrigado, gol 1642. Coragem 3597, obrigado. Transponder 5146, controle 120.8, 3153. 153, correto, reporte pronto. Trip 5362, 5362, táxi Alfa, Juliette, parte 3. Alfa, Juliette, parte 3. No 4, alinhar e manter. 5-5-4, ali, mantém na 1-0. ZF7-5-4-1208, boa viagem. 208, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, 3597-1300 na Arbor, eleva. 3597, bom dia, contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída Arbor, eleva. Direto, 360 na Arbor, eleva, possível para eleva já. Autorizado, direito eleva, 3597. Autorizado para o eleva, 3597, obrigado. Autorizada a decolagem, vento variável, 1012 na Juiz. Autorizada a decolagem para o trip 5514. estabilizou o passarelo 2223. Passarelo 2223, completa sinal de procedimento ILS Actuation, torre 118, decimal 9. Com a torre agora 118, decimal 95, ok? Ok. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Passarelo 2223, estabilizado, final, baixar e travado. Passaredo, ciente, aporte visual. 07, está no Finger 5 para prospeccionamento. Ciente, correção, reporte avistando o campo. Ciente, reportará. Ataque. Tomar ataque, 07. 208, com gol. 208, TREP 5524, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. TREP 5524 na PUCA. TREP 5524, contato radar na decolagem. Supra Mesa 150 na saída PUCA, transmissão Caju. 150 na PUCA, ó, 5524. Salvador 2223, agora visual, baixar e travado. 2223, ciente, pouso autorizado, 90, vento norte 29012, no ajuste. Ciente, 2223, livre pouso. Autorizado, 9705, chama o TAC. Está autorizado para chamar para o TAC, gol 9705. Salvador, bom dia, o ato é cargo 6570, sede de informação Índia. Zero, prossiga, bom dia. Bom dia, senhor, estamos no pátio de carga, posição 10. Solicito o nível 350 para Recife. Autorizado 35 Recife, o Perwisk 58, pista 10, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 1208, transponda 5155. Passa 6570, estamos autorizados para Recife, nível 350, na Perwisk 58, decolada 10, curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. Controle 120.8, aciona 5155. Correto, chame pronto no passe 3, ato. O ato está 6570, chama lá, obrigado. Passaredo, Sulu em Salvador, ao 00, direita 219. Direita, 219, obrigado, até já. Passaredo 2223, livrou. Passaredo 2223, bom dia, táxi lento via Alfa, vai manter a posição de seu táxi Juliette aguardando para ingresso. Afirmativo, vai pela Alfa, aguarda antes da Juliette na sua escuta. Solo Salvador, voo no 897, pronto para o táxi, que é o B186 a bordo, 3 horas e 16 de autonomia, o Fernando Campos. Voo no 897, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre em 1195, o ajuste no 012, bom voo. Via parte principal Índia, ponto de espera 1195, virado. TAM-3517, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.95. Centro Recife agora 1288, alterna 1339.3597, bom dia. Bom dia. No 607 para o táxi, está com 190 a bordo, 3h45 da Tulamia, está no Galeão. Voo no 607, segue a nave da companhia frente, via Índia, ponto de espera, torre em 118.95, ajuste no 012, bom voo. Frente vai seguir a nave da companhia, via Índia, ponto de espera, 295, grado 8, no 607. Passaria 2223, após a aeronave da Gol, ingressa Juliette e atenta ao sinalizador, inicialmente remota prevista 05 do pátio 3. Afirmativo, aposta a passagem do colega da Gol aí, vai seguir para remota 05, vai em contato com o sinalizador. Salvador Gol, 1795, pronto para o táxi, 188, temos a bordo, 3 horas e 50, autonomia, alterando Campinas. Voo no 705, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre em 1.18.95, ajuste no 012, um bom voo. É, pela parte Índia, no ponto de espera torre em 1.95, 1.02, grato, voo no 705. Salvador, muito bom dia, voo no 607, no ponto de espera da 120. Número 7, vai ter que aguardar 3 minutos para decolagem, devido a perfil de saída. Após o tráfego da sua companhia autorizada, aliás, manter. Perfeito, voo no 607, após o aliás, manter. Douro, abre na carga, 670, posição 10, para puxar da caixa na 10. Abissa 6570, autorizado, reporta táxi. Ao lado também, 570 livre, chama a casa. 1897-05, controle, 120-8. 208, grato, Gol 1897. Salvador, bom dia, Gol 1897, é cola da Euleda 3972. Boa noite, 97, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, Gol 1897. Pedro, pra gente mandar um abraço. Rafael Gomes, pode zoar o tanto que você quiser. Pronto, é isso aí então. Amador, muito bom dia, Gol 1795, próximo ponto 090. 7 no 5, bom dia. Após a decolagem estrada da sua companhia autorizada, linha manter. Após a decolagem da sua companhia, a gente mantém na 90, Gol 7 no 5. Autorizado, decolagem, 340 graus, 1-0. Decolagem, voo no 0, estão relacionados, pronto para táxi com 2 a bordo, 2 horas e 14 de autonomia e alterna Natal. Apsa 6570, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. 6570, ciente, leve táxi via parte Índia, ponto de espera 1, 18.95, obrigado, bom dia. Decolada 08, controle 120, 8. 208, um bom dia pra vocês. Bom roubo, senhores. Controle Salvador, muito bom dia, agora 607, saída da EL, nosso esposo. Segundo 607, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 607. Trip 5514, chame centro Recife, frequência no 2.85, alterno no 25.45. 1.2685, 1.2545, 5594, bom dia. Bom dia. No 5, autorizada a decolagem, O ajuste, Salvador 1012, o vento norte 2 nós. Vivo de Goiânia, 979. Bom dia, o alto para cargo 6570.0.0, estamos prontos. Isso é bom dia, autorizado, a linha é manter 1-0. Marca 6570, a linha mantém 1-0. No 5 aos 12, controle 1208. 208. Salvador, gol 1715 na Árvore, cruza 2500 pés. 1715, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sai da Árvore. Na Árvore, sai 360. 2012 no ajuste. E decolagem, Árvore, alterno no 2000.0. Mono 607, chame centro Recife, frequência no 33.95, alterno 126.0. 33.95.260, gol no 607, bom dia. 6570, decolado 14, controle 120.8. Controle 208, bom dia. Controle, Salvador, bom dia. Abre pra cargo 6570, tá cruzando 2500 para o 350. Abre da 6570, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. Vendo para o 350 na saída PUCA, o abre da 6570. Watson 6570, que solicita, se puder coordenar, para do RF 018. Aguarde. Controle Salvador, Rio 9819, bom dia. Rio 9819, aciona a identificação. Autorizado, vá direto ITAP, desça até nível de voo 050, QNH no 012. Aguarde, Duna. Vamos perder contato com o centro do Leste. Sente. 570, autorizado, vá direto Romeu Fox 018. Direto, Romeu Fox 018. Obrigado, Alisson. Rio 9819, poderia mandar o transponder para 0475? 0475. Autorizado Duna, Rio 9819. Nove oito no uno, direto do 2000 pés, que negar no 092, já pode estabilizado no localizador. Salvadora, é o 2223. Passagem 2223, prossiga. Para a Vitória da Conquista, já tem a nossa autorização, por favor. Afirmo, pronto, copy. O nível 180. Pronto para copy. Passagem 2223, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5162 no transponder. Afirmativo, está autorizado nível 180, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, depois rota do plano, controle 1208, 5162 no transponder, chamaremos para o pushback acionamento. Por enquanto, muito obrigado. Sente. 2685, 2545, bom dia. Bom dia. Gol 1715, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. Agora centro Recife 288, alterna 1335, gol 1715. Meia 07 na escuta?